Positivo, 907, agora com a torre 1895, bom pouso. Prazer, obrigado. Pronto para o táxi. Autorizado. Passa no táxi, 604. 1076, estão 050, chegada Mari. 9907, autorizado pouso no 0, vento 080 graus, 1-0-1. Pouso autorizado, total 9907. Boa noite, 1-889. 1-889, boa noite, pronto, cópia. Pronto, cópia, Galeão, de informação Tango. Informação Tango, confere, autorizado Galeão, nível é o 360, via rota UPS 110, SMAP, direto Lúvito, após Lúvito, Barbacena, após conforme a rota do plano de voo. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Lida, após Lida, direto Bridge. O controle Salvador 119.8, aciona 5036, ou 1889. Salvador, Galeão 360, rota do plano, decola da 10, curva à direita, da El Lida, Bridge. Controle 19.8, transponde 5036, ou 1889. Correto, portão 08, chama pronto, gol 1889. Isso, gol 1889. Confirma a matrícula. No 4298, confirme o horário do plano para Petrolina. Gente, aguardando cópia, azul 4298. A Momo? Correção, total 9907. No solo aos 32. Chame o solo 21.9. Total 9907, boa noite, taxi via Alfa e Kilo, até o pátio 3, remota 07. Alfa Kilo, remota 07. Azul 4298, copia. Autorizado Petrolina, nível 300, via UP Zulu 20. Decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo, transição Flock, o controle 1-19.8, aciona 5057. 1-3-0-5-2, geramento. Passarei do 2224, agora com centro Recife, frequência 2545, secundária 13325, bom voo. 2545, 2325, centro Recife agora, passarei do 2224. Secundária 13325. Aerotáxi 604, Fortuna 43, após 3 horas e 36, alterna Recife. Fortuna 604, direita, via Índia, no ponto de espera da 10, torre 1118.95, ajustado 10 no 3, bom voo. Direita na Índia, ponto de espera 118.95, ok? O Rio reportará estabilizado, obrigado pela informação. O Guardião 01, temos agora um 767 a 1 minuto de Duna, descendo para 2000 para interceptar o Loki. São 3858, Recife agora 2545, secundária 13, 325, bom voo. Salvador, muito boa noite, voo 1604, tá bom? 1004, tá livre alinhar e decolar da Pistão 0, vento 090 graus com 092. Autorizado alinhar e decolar da Pistão 0 para o voo 1604. Rio 5972, interceptou localizador da pista 10, já com a pista de. 5972, completa final, cheque pré-pouso, torre 1895, com pouso. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Torre Salvador, muito bom dia, muito boa noite. O Rio 5972, estabilizado em ILS, pista 10, trem baixo, travado. Rio 5972, boa noite. É, tem livre pouso na pista 10, vento 090 graus, 089. Livre pouso para o Rio 5972. Voo 604, decolado aos 38, contate o controle em 198, boa noite. 198, boa noite, 1604. Controle. Controle, voo 604, decolou, passa 2000 na MOM. 604, contato radar na decolagem, sobe ao 370, C da MOM. 370 na MOM, 604. Paulo, Salvador, 6313, feedback, funcionamento na ponte 04. Autorizado, 6313, chama pronto para o táxi. Autorizado, vai reportar táxi, 6313. Obrigado. 9604, está autorizado a approach Abucu na presente. Abucu, 9604. Bruno 076, temos a informação de tráfego para o senhor, próxima posição Duna, um helicóptero mantendo 500 pés, não vai interferir na sua aproximação. O Guardião 01, atente a um Boeing 737-800, a 1 minuto a posição Duna. Rio 5972, o solo aos 42, libere à direita e chame o solo 21, decimal 9. Rio 5972, boa noite, táxi Alfa e Kilo até o pátio 3, remota 10, 10. Alfa e Kilo para remota 10. Para o táxi Oceaner 6313, está com POB de 152, desculpa, 157, autonomia 3 horas e 40, está alternando o galhão. Xanem 6313, direita, via Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre. 118, decimal 95, ajuste 10, tenha um bom voo. Pátio Índia, agora 7895 a torre, boa noite, Xanem 6313, obrigado. 3305, pro de Duna, desce para 2 mil pés, o ajuste em Salvador, 0013. Controle, a frequência da torre de Salvador, por favor. 11895. Obrigado. Salvador 1076. Boa noite. Passo aqui o marcador externo, se escuta. Salvador, voo 9287, autorização de pushback em Panamá. Zero, vento 090 graus com 089. Baixo e travado, gol 107. cara, pronto, Oceaneiro 6313. 1895. Opa, desculpa, boa noite. Cara, pronto, Oceaneiro 6393. Mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, Oceaneiro 6393. Ali mantém o Xené. Autorizado a alinhar e manter o sistema 0, Xené 6313. O Gol no 889 da escuta. O 35216, o serviço radar está encerrado, agora 8 milhas para a terminal de Aracaju. Chama Aracaju na frequência 20.3 para a coordenação de Prodecida e bom voo. Bruno 076, boa noite, táxi Alfa e reporta para ingresso, táxi Juliette. Alfa e reporta para ingresso na Juliette, no 076. Gol 1889 na escuta. 0090 graus com 089. Autorizado decolagem de pistão 0, Chiné 6393. Zoom 4298, autorizado, chama táxi. Zoom 9387, tá com 82 a porta, até na região 4 horas da manhã, próximo. Xeré 6313, decorado aos 50, controle 119.8, boa noite. 198, Xeré 6313, boa noite. Era 6313, contato radar, sobre o nível 360, sede da El. Subindo para o nível 360, pode dar presente voar direto da Elocho, né, 6396? Ou oh, Leda, perdão. Voa Leda, 6393. Muito obrigado, voando direto Leda, Chanel 6393. Alfa 076, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para 02, 1076. O 9287, volta 0101. O 01 para regresso. 287, o vento é 090 graus com 08 nós, autorizado a alinhar e decolar da 10. Alinha decola com 9287. Gol 989 na escuta do solo. O 01 já está para o regresso? Guardião 01. Confirme já em retorno para Salvador. Sente a posse farol de Itapuã. 98. Confirme chamando o sol. Boa noite, gol no 273, gol no 273, confirme o horário do plano e o destino. DLA tá para 00 Zulu, pelo convite. 6178, acende a identificação, chega da Mari, desce para nível 050. Mari 050, 3178. Ataque do Márcio 2268, a bota do Senado é Márcio, tem umas 2 horas de limite. Autorizado via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera da 10, chama Torre 1118-95, ajustado 10 no 3, tem um bom voo, azul 4298. Via Pátio Índia, no ponto de espera da 10, chama Torre 3178, pode levar na prova de TAP. 178, autorizado Itapa. Itapa. 1889 na escuta do solo. Utilizado 3305. Estou 3305, Chove Torre 1895. 1895, obrigado. Oxanar 6313, chame Recife 1251, alterne 3395. Chama Recife agora, 1251, alterne 3395, Oxanar 6313. Altímetro no 04. Teve pouso no 04, 3305, embaixo para lá. Torre Salvador, 4298, espera. Tem um ponto de espera, 4298. Lua no 6, até o destino. A decolagem é da 10, curva à direita. A subida da El, após Leda e após Bridge. O controle 119.8, o transponder é o 5545. O gol 1275, cotejo o transponder, por gentileza. Correto, e chame pronto, vou no 273. Para pronto. O 050.